que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital foi dispensada da realização da auditoria presencial, tendo, no entanto, sido efetuado a análise interna dos dados reportados por essa entidade relativamente à qualidade dos serviços prestados no ano de 2016. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa extremamente simples. Quer dizer que há uma auditoria, há um conjunto, e houve um conjunto de câmaras, pelo seu histórico, pela sua forma de trabalhar, foram dispensados desta auditoria presencial. E isto é um elogio, não ao Presidente da Câmara Municipal, mas é um elogio ao setor das águas e do saneamento, quando fomos dispensados, e só pela introdução, porque temos que introduzir dados no portal da ERSAR, é por eles que fazem a avaliação e não vêm cá fazer nenhum relatório. Isto mostra claramente que neste setor já somos um município que está à frente,